before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Sorry.

e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.